Charlie Juliette, novembro Yankee. Está com 5 a bordo, mantenha o 0112. Olha, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Afirmativo, Charlie. Faz o último tempo, Salvador, 1-0. Para cruzamento do aeródromo. Pode confirmar, é para chamar no farol de Itapó? Pode confirmar. Regras do visuais e agora transferência à torre, Bravo Serra Serra. Confirmando, tudo bem? 5 a bordo, está aguardando transferência, o Bravo Serra Serra. A bordo. Agora o ground, entrada no Pascal, Virtual Alpha, on golf, entering Alpha. Portugal, Virtual Alpha, Alpha, hold short, take 2 Juliet. Alpha, Hotel Juliet, Virtual Alpha. Serra Serra, qual tipo de equipamento? É um Romeo 66, sir. Obrigado. Salve Salvador, o Gol 966, está pronto para pushback, teria a nossa autorização? Gol 966 autorizado, Serra Bravo Kilo Golf, via 310, deu o restante conforme, nível 370. Saio da Pouca, Jamo, Zipar. Decola da 1-0 com curva esquerda, código 5502, controle de saída 208. 192, vou direto ETAP. Certo, certo, certo. Chame agora a torre Salvador em 1-8-9-5 para o cruzamento do campo. 18-9-5, muito obrigado, senhor. O braço já acerra. Até já. 1-0. Ali, mantém 1-0, chame 6327. Gol 1-6-2-0 no solo 38, direita é a cona 219. 219, gol 6-2-0. Torre Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, mantém a vertical do farol do Tapão, aguarde para o cruzamento. Vai manter a vertical, o Bravo Serra Serra. O Xané 6327, decolagem autorizado, pista 1-0, ventou no 40 graus, 08 nós. A Uniante, decolagem autorizada, pista 1-0, Xané 6327. Pista 3217, a torre Salvador. Alfa, Juliette, portão 05. Até a Eco, Alfa, Juliette, portão 5, confirmando. Afirma. 1-6-2-0, aguardando somente a aeronave da Portugal. Sente da passagem de Portugal, Alfa Juliette, posição 5. Gol 1-6-2-0, condição de chegar um pouco mais à frente e ultrapassar o ponto de espera da Taxi Eco? Agora sim. Afirmo. Grato, vai botar pra isso. Continua o táxi, 1-6-2-0. Pista 3297, decolando, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 40 graus, 08 nós. Teve pouso no 3297. Salvador, muito boa tarde, 6355, na ponte 5, acionamento e pushback. O Xané 6355, mantém a posição, aguarde 1 minuto. 1 minuto, eu vou aguardar o senhor. É, pode ouvir para o nosso, pode ouvir. Juliet, Gen number 11, Portugal, 021 Alpha. Yes, 011, so it's 1 Alpha. Gol 1-6-2-0 vai manter antes da Juliette. Manter antes da Juliette, gol 1-6-2-0. A 2000 pés da Xenai 6327. Controle do 08, decola os 39. 308, uma boa tarde, Xenai 6327. Torre, o Bravo Serra Serra está no seu Travessul, mantendo posição. 327, tá passando 2300, Nadael Coral. Sete, completo o radar de decolagem, tudo mantendo 240, após cruzar 2000 pés, vida El. Após 2000 pés, direto da El, Xanay 6327. Pode manter a velocidade até Duna? Secretário do comandante. Coordenação pessoal de baixo, 6355, pode iniciar o 6355, aguarde um minuto, a aeronave da Portugal vai passar a retaguarda. Mantenha a posição e aguarde a autorização. Duna, mantenha a velocidade, obrigado. Pode prosseguir para 2000, sem referência. Para 2000 pés, o time 3 Salvador 1095, liga ali a FXC para 1-0, chama estabilizado 3192. 2195, chama estabilizado RFC 1095. 1095, ajuste 1095. Guia Índia, ponto de espera da 1-0, 1-1895, ajustado 1-0-1-5, gol 966. Oxinei 6355, livre no 05, chame táxi. Volte ao controle 208. Bom, bom. 728, muito grato, senhor. O Bravo CACA, uma boa tarde. Zero, mantém a posição na Juliette. Mantém a posição na Juliette, bom, beleza. Alfa, 3217, livrou? 3217, Alfa, mantém a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 3217. Bom, no 620, mantém a posição. Tá mantendo a posição alinhada agora. O Tantris confirmando o Oxinei 6355, 05 tá livre, chame táxi. Chamada para o táxi, 355. Torre Salvador, gol 1966, ponto de espera 1-0, pronto. 1966, autorizado, alinhado de colapso 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós. Caso receba, informe o tráfego helicóptero. Agora a Fasta com proa do litoral norte. Não interfere na sua decolagem. Ciente, gol 966, autorizado, alinhar e decolado 1-0, gol 966. Controle de Salvador, agora azul 2791, agora é definitivo, para Romeu. 279, nossa identificação, desse mantendo em voo 050, chegada a Amã. 50, pode ser quando ele der? Correto, só me livrando 70 para o 50. Bora, né, mas... quando abandonando para o 50, a possibilidade de uma flor de Duna? Pode. Fala Salvador, boa tarde, azul 4118 para Confins, 340, informação Romeu. Guarde um minuto. Obrigado. Nome é 20, Sol? Assim. Posição de ingresso a portão 05? Assim. Autorizado, portão 05. Portão 05, beleza. Controle Salvador, Xanã 6327, solicita manter o nível 200 final. Confirmando 200. Afirmativo, 200. Se mantém 200, eu aguardo a confirmação. Afirmativo, só mantém o 200, Xanã 6327. A minha decola os 4-6-2-0-8, um voo. 208, bom voo, até já. Controle de Salvador, muito boa tarde, voo 966, decolou, cruzando 1.300 pés para 370, saída Puca 1. Voo 1966, contato radar na decolagem, sul do Martel Neide, voo 370, saída Puca. 370, saída Puca. Confirmação autonomia, por gentileza, mesmo. Oxiné 6355. 354. Gente, Oxiné 6355 autorizado, Índia. Ponto de espera, torre no noite, desse mandando 5, ajuste no 0 no 5. Tá 32 no 7 após a passagem do Airbus 3 no 8 da Oxiné, até o ponto de espera, ingresso Juliette, portão 08. Após o Oxiné, ingresso Juliette, 08, tá 32 no 7. BD7, autorizado 200. Autorizado 200, Xané, 6327. Prano 170 para o 050, possibilidade Duna, o Azul 2791. Autorizado. Duna, o Azul 2791. Mais dois estabilizados? Papa Romeu, Antelo, Juliette, Serra, helicóptero. Então, crise no 92, estabilizado? Afirmo, crise no 92. Aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8, 295. 295, tá já, crise no 92. Controle ao Papa Romeu, até o Juliette Serra, helicóptero. Perceba. Está no regresso da plataforma, ingressando na CCR, controle de Itapuã, mantendo 2503, 7 no PMB. Sete Serra, TCR Brasil Visuais, outros de Salvador no 05, direto fora de Itapuã, acione código de transponde 01122. Vamos entrar velho, o parque central sul. Fernando 0122, é o direto Serra. Torre Salvador, boa tarde, 392, está passando de 0, baixa para checar. A gente deve ter a saída prevista para o 419 para Confins. Confirmando azul, 419, aguarde um minuto Confins, prepare a arma, eleva. Bruno 966, no centro Recife, frequência 2085, alternativa 2545. Decisão 2085, 2545, gol 966. DNL Matrix, 906355. Após o mesmo, nós fazemos a 10. 10, chama estabilizado no curso do localizador. 2015, repórter estabilizado, azul 2791. Observe a frequência livre, 1-2-3-4-5, chama no retorno. Bravo, Bravo, seu nome é bom pouso. Gente, Solo 5-1, 2-1-9 solo. À direita. 2-1-9-3, 1-1-9-2. Controle, hotel Juliette Serra. Diga. Boa tarde, gol no 097. Da informação Quebec, posição 4, autorização com 5-3, etc. Bruno 097, aguarda um minuto, copa número 2, prepare árvore, alerta para a conquista. Árvore, alerta para a nossa escola. Sul. Comandante, prazer, Vitor Sul, é o Guilherme Serra. Renan 327. Brasília. Subiço radar encerrado. 58 milhas para Salvador, mantenho 200. Meu controle ilhado da frequência 20 desse uma ONU. Aqui eu matei o 200, pronto, 20, não posso enviar uma batalha para a minha 37. Decolador 54208, bom voo. 208, obrigado. Controle de Salvador. Muito boa tarde. 6355. Decolou. Totalmente visual. Isso me autoriza a voar um pouquinho mais lá na frente. 55, contato radar na decolagem. Subiu uma tenda de voo 390. Posso fazer 2 mil pés, 2 GD. Muito obrigado. Pode 2 mil pés. Salvador, aqui 698, boa tarde. Estação desse Matane aqui, voo 050, chegada Mari. Confirma com 698, 050 Mari. Correto. Sim, 698. Esse é a Argo e após Eletra, decolagem da Piscina 0 para o Vigilete, código 5530, contorno 208, azul 41 na noite. Chame pronto, porta 03. Muito obrigado. Acionamento azul 41-8-8-3. Zero 97, pronto, cópia. Zero 97, prossiga. Luna 097, autorizado com fins e apoio Luna 2-1, restante com fortes. Nível 360, saída Abor, após posição Alefa. Decola da pista 10 direita, código 5540, controle 1208. 5360, pista 21, conforme Abor Alefa. Decola da 10 curva direita, 5540208. Confirme? 5540 Transponder, controle 1208, voo 1097. Correto, chama pronto, portão 04. Vale. Fala Azul 4118, portão 3, se eu tiver que acionar. 03, livre, chame táxi, 4118. Livre, Azul 4118. Para o cruzamento, a retaguarda de flutuação de letra. Gente, vai iniciar a espera. 1097 na escuta. Na sua escuta, 97. Quanto estimado para pushback e acionamento? Mais 3 minutos. Gente. Azul 418, livre no 03, chame o táxi. Livre, Azul 418 no 03. Do 2795 na sua externa. T791, tráfego à direita, helicóptero, 3.500 pés, sem interferência, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 099, com 1015. Tem livre pouso com 1015, azul 2795. Coisa, 2791. Juliette, tá livre cruzamento, reporte base 17. Livre cruzamento, reportarão na base 17, até o Juliette Serra. No solo 1900-208-208, corrijo, 219, boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, Azul 2791. 2791, Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao balizador. Mete atento ao balizador na parte 3, obrigado, bom trabalho. Para o táxi Azul 4118, 3 horas e 30 na autonomia, 104 a bordo, alternando Campinas. Azul 4118, autorizado Índia, ponto espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 095. Autorizado Índia, ponto espera no 0, torre 1895, ajuste no 095, Azul 4118. Na 355, chame o centro Recife 251, antena 33, decimal 95. Ih, colega, eu não copiei, quero repetir. Perfeitamente, chame Recife 251, alternativa 33, decimal 95. 351-3395, boa tarde para vocês, obrigado. 69-18, desce para 12 mil pés, última entre em Salvador, 0-5, livre ele executou para 0, chame estabilizado no curso do localizador. 2 mil pés, com 1015, livre LS, reporte estabilizado, 699. Azul 419, pronto no ponto 090, boa tarde. Azul 418, autorizado alinhar decolar pistola 0, vento 120 graus 089. Autorizado alinhar decolar no 0, azul 419. Para o pushback acionamento, gol no 097, posição 4. Confirme? Pushback acionamento, gol no 097, posição 4. No 09704, livre chame táxi. Autorizado, chame para o táxi 97. Tá Juliette Serra, pouso autorizado no 7, vento 1, 20 graus, 089, tá Juliette Serra. Autorizado, tá girando, baixado e travado, até o Juliette Serra. Patrulha 18, decola 04, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, azul 418. Serra, seu solo, considere 05, lugar que eu devo estacionar. Pé da água. Subindo 340, pé da água. Quando possível, pro de Alepa. Autorizado, Alepa, 419. Certo, pelo celular. 5.016, bom trabalho, na cidade. estabilizou no ILS, é 0698. 0698, completei a aproximação em ILS, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 295. Torre Azul 6998, boa tarde, final de 7 milhas. Azul 6918, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0-1. Livre pouso 1-0, Azul 6998. Alô, Torre Salvador, vou no 097, como é que está a prova? Vou no 097, mantém a posição. Passarelo 2231. 2231, na sua identificação, Prodo VOR, chamei no ideal de descida. Já autorizou a descida, foi autorizada por Recife até o 150. Identificou a passarelo 2231. Descida para o 050, prossiga na descida até o 050, 2231. Até o 050, vamos incrementar a velocidade. Azul 69, correção, algum no 097, autorizado ali, mantém no 0. Ali mantém no 0, no 097. Paulo Salvador, muito boa tarde, você é no 2733. Confirmando, eu sou o 2733. Afirmativo, é no fato de militar que a gente interrompeu para treinamento de tudo tráfego. Sente. Autorizado o circuito de tráfego para o Força Aérea 2773, 1.500 pés, decolando da 1-0, direção do circuito de tráfego da 1-0. A torre 1-1-8, decimal 95, Força Aérea 2733. Chega na final ILS direto. Autorizado, direto em GCA, 2231. Exato, obrigado. Correto, 2733, 1.500 pés, confirme TGL, não, 1-0? Afirmativo. Se possível, coordena com a torre para realizar o TGL a 1.000 pés. Gente, 1.000 pés, sujeito ao tráfego em coordenação com a torre. O 2733, livre acionar, chame táxi. Ok, então vai fazer uma passeio para meu pé. Aciona, quando ele trocar com o 0,7. Solo, Azul 6998, boa tarde. Azul 6998, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 3, 6918. No 097 decola aos 11, chama o controle 120 decimal 8. 208, bom trabalho, 97. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1097, passando 2000 pés. 097, contato radar decolagem, supra e mantenha o nível de voo 360 via Arbor. 360 via Arbo, no 097. Elefa. Presente Elefa, gol no 097, obrigado. Autorizado com fim, será bravo Charlie Foxtrot, via peso do 1-0, provável peso do 1-6, restante conforme. Nível 300, saída Dael, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0 com curva direita, código 5550, controle 120 decimal 80. Pesado com fim. Rio 300, na Pesolo 1-0, Pubarga, Pesolo 1-6, direto, para da Euleta Montiva, decolando da pista 1-0 com curva direita, transponder 5550, controle de saída 208, tá 3217. Correto, chame pronto, botão 08. Chamada pronta, 3217. Salvador, Chalé 6314, formação Romeu, 2612, autorização Petrolina. Oxanier 6314, autorizado Petrolina via Pêsulo 20, restante conforme rota, nível 340, saída Momo, Cogbo, Nenim. November Eco, November India Mike. Decolada 120 com curva esquerda, código 5546, controle de saída 1208. A Petrolina, a Pesolo 20, de acordo com a rota do plano de voo, 340 é o nível. Saída Momo, Cogbo, Nenim. Curva esquerda após 5546, transplante 208. É o controle de Salvador, o Xaramia 2 no ar. Correto, chame pronto, portão 062. Vai chamar o Xaramia 2 no ar. Paulo Salvador, Forçaria 2736, não apontado. Forçaria 2733, autorizado táxi até o hotel. Lá, torre 198.95, ajuste 190. 1612, confirma a decola da interseção hotel? Afirmativo, decola da interseção hotel, chamará a torre, por nosso tempo, da interseção. Bom, é o... 1620? 1620, prossigo. É, por gentileza, o tráfego vai funcionar 2119? 1219. Ah, tá, ok, graças. É... a frequência do solo que dá sem autorização? Afirmativo. Tá pronto, quanto? Para Recife, senhor. Estou consciente da informação Romeu, posição 605. 1620, autorizado Recife, Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Aracaju, restante conforme. Nível 370, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada 190 com curva esquerda, código 5557. Controle de saída 120.8. Autorizado 370, via da Caju, consegue ver a rota, decola da 190, Puca, Jamo, Caju, curva à esquerda, 5557, 208, controle, 1620. Chama pronto, portão 05, gol no 1620. E voltará, grato. Visual com o campo. Afirmativo. A gente tá. Visual só tem uma camadinha ali perto do campo que eu não tô vendo, mas tô. Tô visual com a cidade toda aqui. Risco 3217. Essa é a chama para a postura, 3217. Visual 190, 2231. 2231, não. Você matou o Salvador em 11895 e completa a aproximação visual. Obrigado aí pela gentileza. Até já. Puxader 6314 no 86 para Puxader, que é o seu elemento. Puxader 6314, autorizado no 612, eu chamo táxi. Camarada táxi. Vou decolar a interseção, confirme. Autorizado, aliás, decolar a pista 10 interseção. Da hotel, vento 100 graus, 8 nós, Forçaria 2733. Ali decola da interseção 2733. que vai chamar para o pushback posicionamento na 38 no trânsito. 2231. Vai pagar um pressione pro 276? É o 01 no meio, que acione 01 no meio. 1 no meio. Na decolagem, Santana 276. Direita lá. Controle Salvador, boa tarde, voo 1869, centro da Romeu. 19, essa identificação desse manter o nível 0403, até chegar no ponto. 040, autorizado bom, autoriza a bota da presente? Pode. Do 2231, vento 120 graus, 89, livre pouso, estamos zero. Livre pouso, 2231. E confirme, pode curvar para a perna do vento, 276? Afirmo, o Corsair 2733 decola aos 23, esquerda, perna do vento, pode fazer mil pés, champanhe na base. É mil pés, perna do vento, 2733. Solo, gol no 620, pushback acionamento no 05. Aguarde um minuto, gol no 620. Aguardando. Autonomia, autorizado Recife, POD 77. Chama 3 no 4, 77 a bordo, Recife, 3 horas de autonomia, autorizado Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0196. No 0196, 1895, ponto de espera, 3 no 4. Seja autorizado de ir à base, é parte não. Passará o 2733. Passaria do 2231, no solo aos 24, de direita, chama o 219, solo. Direita 219, boa. Solo Salvador, boa, passaria 2231. Passaria do 2231. Autorizado Alfa, da passagem do tráfego da Oxanem, direção à Porto Espera, após Juliette, remoto no 2. Alfa, Oceaner, Juliette, posição na 3, 2, 2, 3, 2. Oceaner, 3, 4, condição de agilizar o táxi, até o ponto de espera, na passarela, na Alfa, é troca. 733, autorizado toque arremetido, pista no zero, vento 1, 20 graus, 109. Livre toque arremetido por força aérea 2733. Siga a Mike, Mike. Ok, você falou aqui do ferro isso de Avalima, que eu vou aqui sobre o Pará, pelo Orifa, e após eu vou parar para Salvador. Blocado, Mike, Mike. Blocado 0125. Visuais, última tem Salvador agora na 096, informe iniciando o sobrevoo no farol da barra. Ok, parada no farol da barra. Torre Salvador, Ocean Air 6314, aproximando com a espera no 0 pronto. Ocean Air 6314, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Alinhar e manter no 0, 6314. Da passageira da retaguarda, após autorizado no 08. Após a passageira do passareiro, inicia o push no 08, tá atrás da demissagem. Voo no 620, autorizado no 05, chame táxi. Autorizado, levantar para o táxi no 620. Olá, o passareiro 2131. Está estacionando aqui, obrigado pela agilidade. Eu estou contando também. Fecho. Pode ingressar na perna do vento, 2736. Afirmo, conselho 2736, toca remete aos 29, esquerda, perna do vento, chama para a gera base. Camará. Oxané 6314, vento 120 graus, 8 nós, autorizado decolagem, pista no zero. M314, decola os 3-0, chama o controle 120 decimal 8. 3-0-8, pô. Controle, Salvador, Oxalé, M314. M314, contato radar na decolagem, só desvia Momo para o 340, você fica vigilando. Momo 340, 6314. Embaixada gravado, 2733. Conselho 2733, autorizado, toque arremetido, pista no zero, vento no 20 graus, 8 nós. Teve toque arremetido, 2733. Com 1620, autorizado táxi da Índia, ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste altímetro no 096. Índia, ponto espera, passei com a torre, 1096, ajuste no voo 1620. Salve, boa tarde, voo 1169, informação Romeu, autorização Guarulhos. Voo 1169, aguarde 1 minuto 4. Guarulhos, se prepare da Ela e da Monte. Da Ela e da Monte, pode aguardar. Controle Salvador, é o patatatá mais golpado. Boa tarde, voo 1620, considero que o nosso está pronto. Voo 1620 autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 1620. Via 2010, 1-0, passará estabilizado, voo 1-8-0. É 2733, toca remédio aos 33, esquerda, perna do vento, chama para ir na base. Camarada, 733. Fica no frente, 137 a bordo, 3 horas e 38, alterna Guarulhos, pronto o táxi. É 2137, autorizado táxi para ponto espera, via Índia, torre no noite, decimal 95. O ajuste de altímetro no 096. 1016, via Índia, 1.0.0, 1895, 3.2.0. Boa tarde. Da torre central do estado do 06. 206, identifique dessa via Mário 050. Via Mário 050, 142, 06, informação Romeu. Transformador, boa tarde, voo 620, passando agora em um pés, em atenção ao 370, peixe da PUCA, João. 1620, via Fuca, sobre o 370, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. 370, via Fuca, 1620. 317, mantém o ponto de espera, pistão 0. Bota aí então, 317. Fixo, 2736.